tava cheio de grana, falou que era empresário pra bancar essas cavalonas. Quando nós chegou na lancha, veia suja e alugada, pediu pra rachar a cona e eu caí nessa cilada. Foi um tal de corre, corre, quem pular no mar primeiro. O tal do bigode grosso era o famoso caloteiro. Foi um tal de corre, corre, quem pular no mar primeiro. O tal do bigode grosso era o famoso caloteiro. O caloteiro paga de brabão, mas tu só anda sem dinheiro. Teu nome tá sujo na boca do bairro inteiro. Geral se juntou pra te cobrar. Como é que pode empresário tá falido e tá pagando de bigode? Manda TED, faz o pix, paga quem tem que pagar. Deixa as meninas felizes e revoar.